Oi, inicialmente Arbor direto. Inicialmente direto Arbor direto, TAM 3567, obrigado. Estabilizado o localizador, ano 6 é o ano 6. Ano 6 é completa a aproximação da posição do na chama torre, no ano 862. Posição do na chama torre, 264. Azul 4206, chama Recife, Lua 2545. Salvador, pode autorizar o Registro 140 como final, Registro 140? Abre Registro 140, aguardando como final. Se autorizado, sinal 140. 140, tem. 140. Se você não é nenhum 146, poderia voar azul, né? Interceptar a permissão. Está autorizado a Proadjuvan, se não é 143, reporta estabilizado. Batidou na chamada estabilizada, a chamada não bateu. 754 no 5, controle. Ileus, instrui que o senhor intercepte a magnética 253 de Ileus a 30 milhas. Se para falhar as comunicações, prossegue direto o NDB e efetua o procedimento. Afirmativo. É um 43, chama a torre no 8612. 3567, chama Recife no 260. 1260 com Recife, tá? 3567, boa noite. Boa. Bom, 273, desce 2000 pés, ajuste padrão, está livre LS, reporta estabilizado. 2013, reporta estabilizado, 273. E 5495 está a 54 milhas sudeste de Salvador, visto radar encerrado, chama Ilhéus, 1201. Boa, bom voo. Localizador, está no voo 273. 273, completa a aproximação, turno no 862. 863, já, obrigado. Papa Romeo Charlie Alfa Tango, prossiga. Confirme tipo de equipamento, procedência, destino Charlie Alfa Tango. Gente, Tiara Fatango, mantenha 1.500 pés, direto rotatória, reporte visual com campo. Salvador Web 6720, decolando a Cisco. Web 6720, contato radar, sobre o 360 na saída da EL. 360, pode radar EL, 6720? Direto Leda. Direto Leda, obrigado. Romeu Charlie Alfa Tango, confirme o código que está acionado? Confirme? Ciente. Negativo. Autorizado. Agora recebendo o transponder 01970 do Charlie Alfa Tango. Papa Tango Juliette Tango Zulu. Vai flying via Mari, flying direct to Mari position to complete Mari arrival. Report to ready for descent, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, descent to flight level 050. Objeto 6720, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, TAN-3897, Sara Dayal na sua escuta. TAN-3897, contato radar, sobre o nível de voo 340 na saída Dayal. 340 na Dayal, 3897. Controle, o Tchalé Alfatango está sobre a rotatória, azulão. Tchalé Alfatango para ingresso no circuito de tráfego, chama torre 118, decimal 6. 386, graça, uma boa noite, Ana. Uma chance de voar direto da El, 3897? Autorizado, doutora, 3897. Obrigado, 3897. 38894, chega da Mari, desce para nível de voo, inicialmente para 090, autorizado tirar dura.